Simbora! Vem! Alô, Vinícius Dias, alô, Washington! Sucesso, Emanuela! Simbora, Cia Rodrigues! Você pegou na chave, era brincadeira. Mas que sentido tem dar importância a essa besteira? Te comparar com outro foi só ironia. É que cê fica lindo, o semblante de bravinho. Não fica assim, não. Não fica com raivinha, até. Eu já te troquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha, até. E faz as pazes comigo. Não fica com raivinha, até. Eu já te provoquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha, até. E faz as pazes comigo. E pra cantar com a gente nessa live, Manuela Gomes e amigos, Cia Rodrigues. É paixão demais, hein? Você pegou na chave, era brincadeira. Mas que sentido tem dar importância a essa besteira? Te comparar com outro foi só ironia. É que você fica lindo com semblante de raivinha. Não, não, não fica assim, não. Não fica com raivinha, vê. Agora eu vou te dar prazer. Não fica com raivinha. Agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha, até. E faz as pazes comigo. Não fica com raivinha, até. Eu já te provoquei, agora vou te dar prazer. Não fica com raivinha, até. E faz as pazes comigo. Cia Rodrigues cantando a nossa música de trabalho, Raivinha. Manuela pra apaixonar. Obrigada.